juventude, renunciando a ter uma própria família, a casar-se, renunciando ao direito de ter filhos, cuida de seus irmãos menores, cuida de vários sobrinhos, tendo um certo dia cerca de 15 deles sob o teto de sua casa, trabalhando somente Chico e seu pai. Ele, que já manifestava desde cedo as faculdades mediúnicas, busca amparo e socorro na Igreja Católica. Lá recebe muito consolo e muita orientação. Chico sempre foi muito grato à Igreja Católica, dizendo que ela é mãe de muitas outras religiões. E percebia na Igreja seres angelicais flutuando, espíritos amigos. Percebia mesmo a hóstia iluminar-se no momento da comunhão, em que as pessoas comungavam e passaram a nutrir uma sincera fé em Deus, em Jesus. Apesar de quando falava com o padre sobre suas visões, ele asseverava: Chico, isso trata-se do demônio. E obrigou muitas vezes o menino Chico a caminhar em procissões carregando uma pedra na cabeça, tendo que rezar uma vez 1000 ave-marias. E Chico contava que quando já próximo de encerrar a contagem, espíritos perturbadores lhe apareciam e ele tinha que recomeçar a contagem e as orações. Sob esse ambiente de tanta dificuldade, tanta incompreensão, Chico inicia sua jornada. Na sua escola, incompreendido pelos companheiros, naquele ano de 1922, com Chico contando 12 anos de idade, há um concurso de redação para homenagear a independência. E Chico tem ao seu lado um espírito que começa a ditar-lhe a redação. Ele pergunta à professora: professora, tem um senhor aqui do meu lado ditando o que eu devo escrever, o que eu faço? Ela, não acreditando, lhe diz: não, faça o que ele diz, escreva. Ele escreve um texto memorável, que ganha o prêmio, a menção honrosa no centenário da independência, e Chico Xavier é surpreendido com a rejeição dos seus colegas, que não acreditam que ele fora capaz de escrever aquilo, e lhe fazem um teste: Chico, você tem que provar que você conseguiu escrever aquilo, você tem que fazer uma redação agora, diante de todos nós. E eles ficam discutindo qual tema ele deveria abordar, e um dos seus amigos escolhe um tema muito difícil, dizendo: areia. Chico submete-se, vai até o quadro negro e diante dos seus companheiros, tendo ao seu lado um benfeitor espiritual que lhe dita as seguintes palavras: não se escarneça da criação, até mesmo um pequeno grão de areia funciona como uma pequenina estrela a resplandecer o brilho do sol. Chico escreve aquilo e todos compreendem que aquela criança não tinha capacidade de escrever aquela frase, e prossegue na sua jornada. Chico Xavier inicia um apostolado no bem quando se torna espírita. Com 17 anos de idade, uma de suas irmãs, sofrendo de uma grave obsessão espiritual, depois de ser debalado mal de nenhuma forma, a sua família procura um casal de espíritas que havia na cidade, o casal Perácio, e Chico acompanha sua irmã até lá, que recebe passes, comunicação mediúnica, é auxiliada e fica perfeitamente curada. Naquela casa, Chico dá a sua primeira psicografia. Naquele momento, que toma o lápis, sente um leve torpor e sai, se percebe fora do corpo. As paredes da casa já não existem. Ele está agora diante do céu estrelado. E vendo o que se passava, percebe uma multidão de seres angelicais, sorrindo, felizes com a sua presença. Eram os seres do arco-íris. E quando retorna, após psicografar, uma mensagem muito bela, Dona Carmen Perácio diz ter visto acontecer uma chuva de livros.